As obras de construção do futuro complexo residencial na zona de Lococoto, município de Bocuzal, registram avanços significativos, com a execução física fixada atualmente em 71% e 53% de execução financeira. Avaliado em mais de 17 mil milhões de kwanzas, o projeto a cargo da empresa Motengil visa expandir o desenvolvimento habitacional no interior da província de Cabinda e contempla a construção de 10 edifícios, totalizando 120 apartamentos de tipologia T3. José Pedro, engenheiro civil, destaca as fases em curso na empreitada. Neste momento nós estamos em termos de execução física a 71% e aquilo que é a nossa execução financeira estamos a 53%. As atividades que agora decorrem, estamos a fazer a nível de execução de pinturas em exteriores e interiores, estamos a montar estruturas metálicas para posteriormente a aplicação das coberturas em painel sanduíche. Estamos também a montar caixilharias em alumínios, rebocos exteriores e interiores. São as atividades que estão a decorrer no momento. A nível de mão de obra, nós temos presente 110 colaboradores. A construção dos 120 apartamentos no município de Bocuzal permitiu criar vários postos de trabalho para os jovens da província de Cabinda. Dos 110 trabalhadores mobilizados para a empreitada, mais de 95% é mão de obra nacional, composta maioritariamente por jovens residentes no município. Cirilo Mabiala, um dos jovens integrados na área de pedreira, destaca que a oportunidade garante o sustento da sua família, ao mesmo tempo que contribui para o progresso da sua terra natal. Estamos muito gratos sobre esta obra aqui no município. Está a ser muito benéfico para nós, está a nos ajudar, sobretudo nós os jovens, estávamos desempregados e já temos essa oportunidade que está a nos ajudar, o benefício para nossos planos e as nossas famílias. O jovem trabalhador aproveitou para deixar um apelo aos demais jovens. Um apelo que eu deixo para a juventude, que deixamos a delinquência e vamos aprender profissões para quando aparecer esse tipo de oportunidades e que possamos agarrar. A conclusão do projeto habitacional da localidade de Lococoto vai garantir a fixação de quadros técnicos na região, realização do sonho da casa própria para os residentes e a melhoria da imagem urbanística de Bocuzal. Para o portal Cutunga Mídia, Marcelo Nencama.